neste mundo perdido. Mas um dia estes tormentos terminarão. Pelo amor de Deus, chuva. Mas agora eu tenho Cristo junto comigo, pois isto nunca eu hei de me esquecer. Mas agora eu tenho Cristo junto comigo, pois isto nunca eu hei de me esquecer. Foram sonhos realizados em minha vida. Pelo amor de Deus, chuva. Mas agora